boi do boi, que juntinha de boi puxador. Ora boi, ora boi, vamos junto, vamos junto, lá no rancho avistar meu amor. Tu conheces o rancho da China, tu conheces igual a eu. É um rancho de vara trançada, coberto de palha ao tropiar a colina. É um rancho de vara trançada, coberto de palha ao tropiar a colina. Carretear é meu destino é igual ao teu. Padecendo da mesma ansiedade, tu puxas na canga, eu carrego saudade. Padecendo da mesma ansiedade, tu puxas na canga, eu carrego saudade. Juntinha de boi puxador. Ora boi, ora boi, vamos junto, vamos junto, lá no rancho avistar meu amor. Tu conheces o rancho da China, tu conheces igual a eu. É um rancho de vara trançada, coberto de palha ao tropiar a colina. É um rancho de vara trançada, coberto de palha ao tropiar a colina. Carretear é meu destino é igual ao teu. Padecendo da mesma ansiedade, tu puxas na canga, eu carrego saudade. Padecendo da mesma ansiedade, tu puxas na canga, eu carrego saudade. Ora, boa!